Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Águas do rio correndo, poentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorai, que eu não volto a cantar. Dizem que a morte estudante, dizem que a morte estudante não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora, só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora, ainda se não foi embora. Coimbra para ser Coimbra, Coimbra para ser Coimbra, três coisas há de contar, três coisas há de contar. Três coisas há de contar, guitarras tricanas lindas, capas negras há de jar, capas negras há de jar. Ó Portugal trovador, ó Portugal trovador, ó Portugal das cantigas, ó Portugal das cantigas. Ó Portugal das cantigas, a dançar tu dás a roda com as raparigas, a roda com as raparigas. Vou encher a minha trágua, vou encher a minha trágua, vazia como a levai, vazia como a levai. Vazia como a levai, Mondego, que é da tua água, que é dos prantos que eu chorei, que é dos prantos que eu chorei.